Imortal do Arrocha. E essa também é nossa, viu? Sabe aquele momento que você agradece por ter sido assaltado? Tá uma pedida perfeita, mas um sucesso. Ladrão, calma aí, não precisa me machucar, não. A passar, já levantei minhas mãos. Levo o que for de valor, não é um assalto, cê tá me fazendo, é um favor. Levo o carro impregnado do perfume que ela usava. Levo essa aliança que pra mim não vale nada. Peraí, onde é que cê vai? O mais importante cê não quer levar. Levo meu celular, se eu beber eu vou querer ligar. Chorando e implorando pra voltar, pode levar. Levo meu celular, se eu beber eu vou querer ligar. Chorando e implorando pra voltar, pode levar. Leva tudo sem dó, ainda bem que eu não sei o número. Levo o que for de valor, não é um assalto, cê tá fazendo, é um favor. Levo o carro impregnado do perfume que ela usava. Levo essa aliança que pra mim não vale nada. Peraí, onde é que cê vai? Mais importante, cê não quer levar. Levo meu celular.